Este bonito parque, que desde 2019 não recebe as marchas populares. Esta também foi uma das iniciativas que não foi possível concretizar nestes últimos dois anos. As marchas populares 2022 são e vão continuar a ser uma marca de Oliveira do Hospital, no que diz respeito a este tipo de iniciativas, que consegue sempre mobilizar muita gente na noite das marchas populares, que desta vez, este ano, se vai concretizar no próximo sábado, dia 18 de junho, a partir das 21 horas. Fomos chamando a nós, convidando numa primeira instância todas as entidades, desde as várias associações do concelho, freguesias e PSS, portanto todas as forças vivas do concelho. Estabelecemos o primeiro contacto, manifestando a nossa vontade de querer realizar as marchas da edição 2022. Responderam-nos as que estão aqui hoje presentes e desde já quero agradecer a coragem, o arrojo, porque são muitas as dificuldades que estão inerentes a esta preparação das marchas de 2022 e que ainda assim aceitaram o desafio, preocupando sempre se era ou não viável a realização, porque várias vezes foi também abordado essa possibilidade da viabilidade, tendo em conta os números de Covid que íamos tendo a cada reunião que íamos tratando. A pandemia em algumas instituições impediu que estivessem aqui presentes, mas obviamente que será lançado o desafio para o próximo ano e certamente que no próximo ano poderemos contar com eles.